A saudade trouxe você, minha vida, e da minha. Vou guardar nosso amor aqui dentro de mim. É verão. Peço a Deus por você, amor, que não se vá. Tudo em vão. Vou viver sem o seu olhar brilhando pra mim. Sem seus olhos a olhar nos olhos meus, os seus braços que me aqueceram não estão aqui. Boleros nunca mais. Sozinha, boleros nunca mais.